0 para o pushback e acionamento. Plantão 10, aguarde, voo 170. Aguarda. Prossiga a chanar 6258. Gente, confirme a poltrona da passageira. .8, bom voo e boa noite. 208, obrigado. Controle, gol 1134, decola. Voo no 134, contato radar na decolagem, subavia sai da Puca para o nível de voo 350. 350, pode a frota presente Puca? Voo no 134, autorizado Puca. Obrigado. Voo no 869, chama Centro Recife no 2685, alterna 12545. É, boa noite, 6877. Boa noite. Controle da Sinéria 28. Posso conferir se está ocupando aqui na outra área? Entretanto, para coordenar o corpo de dentro, você deixa a necessidade de emergência para que a gente seja necessário. Gente, a Sinéria 6258 confirme os sintomas e só confirmando o teste. Tem um médico assistindo a passageira? Negativo, médico assistindo a passageira. Gente, eu achei nem 6258. Back no plantão 10, vim para o táxi. Autorizado, reportaremos o táxi e voa no 970. 258 autorizado, descida para 2500, pede sinal do procedimento RNAV, reporte quando nos encerra, Vitor 366. 6908, aciona identificação, via chegada Mária, desça para nível 050, ajuste no 014. Via Mária, até o 050, no 014, ajuste no 074, solos 48, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite. Boa noite, senhora, 074 ligou. Chanel 6074, segue via Alfa Kilo para parte 3, posição 06 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 06 Lima, o Chanel 6074. Minha 908, autorizada para o Tra Vitor 366, descida para 4, meu velho. Tra Vitor 366, descida para 4, meu velho. Tra 6258, confirme esse visual com a pista 0. Confirme, meu, 6258. 6258, confirme se tem condições do AU, senhora Vitor 372. Afirmativo. Autorizado, reporte foi estabilizado, acho que é 6258. Reportarão o 1170 para o táxi com 133 no POB, 4 horas e 14 de autonomia, alternando Maceió. 170 segue o táxi via Indy Alpha no ponte Peradão no 0, Xame Torre 1895, QNH no 04, bom voo. No 04, Indy Alpha, ponte Pera 1895, voo 970, obrigado, boa noite. Quatro zero meia dois, acione identificação via chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste no 014. Via Mari, 050, do Paternão. 1134, chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. Confirmar a alternativa? Primária 12685, secundária 12545, voo no 134. 2.5, 2.5, 4.5, gol no 1.3.4, obrigado, boa noite. Oxenai 6258, autorizado descida 1700 metros. Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, 370 nível, via presumo no zero, decolada pistão no zero, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição de par. 1208 controle, 5007 o transponder. 172, acione identificação, via chegada Mari, dessa parte de pessoa 060, ajuste no 014. Via Mari, 060, 22, partiu de novo no 73. Nada chegando para feedback fundamento. Bom, 3891, nossa identificação e a chegada bom, silêncio para o nível de voo 070, ajuste no 014. Na 6258, complete o nosso procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 9. 895, obrigado, senhor. Digo, Torre Salvador, 8562, 58, R9, vai estar checado. 6258, altímetro no 0 no 4, o vento 080 graus, com 10 nós, com 10 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 0, 1014, 8968, 098 no botão 01, está autorizado o pushback, chegando para o TAC. Autorizado o estacionamento, botão 098. No 70 autorizado alinhar e manter pista no 0. Ali mantém o no 0 gol, no 970. Solo 57, à direita, solo 121, decimal 9, como que o pessoal já está de prontidão aguardando o atendimento. À direita, 219, 9628, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Salvador, 8562, livrou o foco do site, vai. Genebra 258, segue Alfa, aqui do Pátio 3, posição 06, Romeu. Autorizado decolar, pista no 0, vento 090 graus, 12 nós. Devo decolar, vou pro nono, 70. No 72, confirma sua indicada. Voo no 172, reduz a velocidade para 2509. solicito táxi 1092. 1098, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pistão 0, Genegal no 014. Confirme por gentileza pelo B, alternativa e autonomia. Autorizado, alternativa, ponto de espera 295 e Uno a bordo, 240, Fortaleza. Copiado, Genegal no 014, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 198, decimal 95, gol no 098, tem um bom voo. Ponto de espera 295, chegado, ponto de espera. Também é estabilizado, azul 6908. Azul 6908, completo final do procedimento da RINAV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Chama 295, azul 6908, boa. Salvador, muito boa noite, azul 6908. Estabilizado o procedimento, RINAV. Azul 6908. Altímetro no 014, vento 090 graus com 12 nós, uma dúvida nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Sente, livre pouso, com 1014 no ajuste, azul 6908. 3891, redução de velocidade 2409. Chegou no 098, mantém a posição. Salvador, muito boa noite. Estamos 2228 da Passaria do Pinha. Tem informação, bravo. 2228, bravo, confere. 28 conquista, tendo 180. Já aprovado, pronto para cópia? A sua escuta pronta, 2228. Passarelo 2228, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Saída Arbor 1, após Arbor 1, voa direto Elefa, após direto Oplor, conforme rota do plano de voo. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5002, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, passarelo 2228. Passarelo 2228. Estamos aí copiados para conquista, nível 180, conforme a rota, decolando a pista 10, curva direita, receta ato, 1, eleva, depois voa ao piló, voa ao destino. 5002, é o transponder, 120,8, é o controle salvador, para 2228, é passarelo câmbio. Correto o planejamento, passarelo 2228, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback e o acionamento, senhor. Chamaremos nessa, o acionamento 2228, na remota, uma dúvida. Para 2209. O 1172, redução de velocidade 2209. 1172, informa o número 3 na aproximação. 5, senhor Mike, que ideia, obrigado e bom dia. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantém no zero, bom, no zero, ok. No 172, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite é a radial 300 VR Salvador. 908, solo 05, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito, Foxtrot, direito, 9, azul, 908, obrigado, boa noite, bom trabalho. Descanso. Paulo, 250. Foi tudo, azul 6908, autorizado, táxi Alfa, chama ingresso para Tia Juliette. Alfa, chama Tia Juliette, azul 6908. 6258, prossiga. Tá crescendo, desculpe interromper a chamada, não fomos informados agora que a Clare informou que não tem como deslocar a ambulância para cá para a produção. Não entendo esse procedimento. Vai tentar acomodar um mesmo aqui no carro aí para ela. Como é que não? Mandaram uma picada para transportar um passageiro com síncope, com sintoma de desmaio. É uma loucura. 3891, após. Pelo voo 3068, descida para 4 mil pés. Após o pelo 3068? Firmo. Após 098, decolo 06, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Bono 098, boa noite. Bono 098, contato radar na decolagem, sobressai da PUCA para o nível 370. PUCA 370, Bono 098. 258, solo Salvador. Prossiga, Sé. 258, agora com contato com a Infraero, a princípio parece que o médico em plantão agora está fazendo mais dois atendimentos e não tem condições de ele ir para a aeronave. Ele pergunta se o senhor tem condições de botar a passageira no transporte para que a mesma seja transportada para o local do atendimento médico. Okay, vamos verificar aqui com o médico que prestou atendimento a bordo, que também está em cima do solo aqui, mas nós havíamos questionado com a companhia a possibilidade de uma outra posição para o atendimento imediato. Agora fomos informados dessa situação. Eu vou verificar aqui e já chamo, muito obrigado. Ok. 08 Juliette, o azul, menor 08. 01 no portão, senhor. Autorizado ingresso Juliette pro 01. Ingresso Juliette pro 01, azul, menor 08. Obrigado, boa noite, bom trabalho, senhor. Para sinal do procedimento terminado, chame torre 118, decimal 95. Torre, 295, azul. O 1172. A 2-3 milhas oeste de Salvador, resta uma navegação com o Proto Serra Vitor 368 em descida para o nível de voo 050. Para o estacionamento, 2228 da Passarela. 2228 da Passarela, aprovado o custo de estacionamento, chama esse nosso táxi. Chamada táxi, 2228. Uno 172, autorizado final do procedimento RNAV, reporte quando estabilizado. Uno 172, redução de velocidade 1709. No 172, informa o tráfego que o precede encontra-se a 7 milhas com o grau de pedido no 709, um Airbus 320. Vai, contato, no Zona 39 RNAV, 3891. Zona 3891, contato final do procedimento RNAV, chame torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Tem 3891, a 8 milhas da cabeceira no céu. Do 91, boa noite, número 2 na aproximação, altímetro no 014, aguarde, pista livre. Aguarde. Boa, 250. A gente informa que foi providenciado o desembarque da... da passageira com mencionada, foi a mesma estação para deslocamento para o terminal. Ok, muito grato pela informação, Elcio. Nós que agradecemos a vossa atenção. O lamento mencionado foi em relação a outra estrutura, mas é o que falo, nós muito obrigado. Ok, graças. Pelo passageiro 2228, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 014, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95. Passageiro 2228, tem um bom voo. 2228, segue pátio, Índia para o ponto de espera no 0, chamador, 2, novamente, para o ótima noite, meu bar, parabéns. 29, azul, quadrado 2. Passa o serviço 366, completa a final do procedimento RNAV, chama a torre na sequência 118, decimal 95. 3891, 3891, vento 090 graus, 1 dúzia nós, 1 2 nós, depois autorizado, pista no 0. E depois pista no 0, 3891. 2-1-1-7-2, estabilizado na RNAV. Boa noite, Golo 172, número 2 na aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1014. Aguardando, Golo 172. O paciente já se encontra na sala com o médico sendo atendido. Oito, mantém a posição. 4.000 pés, ajuste no 014. 3891, livre A. 3891, boa noite, autorizado Alfa e Juliette. Para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, tem 3891. Alfa Juliette, pátio principal, atento ao balizador, tem 3891. Para o 50, 1014, 22, já mantendo 240. CD-228 autorizado a alinhar e manter, pista no zero. E mantenho 0-2228 para fazer. Solo 16, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Foxtrot 219, do 172. Corredor 228, vem turno 00 graus com 09 nós, autorizado a decolar, pista no zero. CD-228, decola 17, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 20, decimal 8, chama o 2228, passa, decimal, ótima noite, bom trabalho. Prossiga o número 72. É uma série de buracos aqui na taxa de alfa. Gente, séries de buracos no taxa de alfa, confirme por gentileza a altura mais ou menos. 80. Profundo para 180. Se possível puder encontrar o nosso voo, te agradecemos. Passaria 2228, autorizado para Alepa. Vem breve e voa, eleva por 2228. Obrigado, senhor. voo 1972, autorizada a descer para 2510, autorizada. 3 metros. Está muito baixa a frequência, mais de 2510, na proa do 3.6.9.2. Paredo 2228, informa o traço de posição 11 horas, 29 milhas rumo nordeste, cruzando 070 em descida, um Boeing 738. Sendo traço 2228, passarelo. Voo 972, informa o traço de posição 2 horas, 28 milhas rumo oeste, cruzando nível de voo 040 em subida, um Alfa Tango 72. 972. O 1228, desce para 4 metros, é o deixo mais aqui. O 228, desce para 228, negativo, a sua transmissão está com intensidade 1, senhor. O 1228, desce para 4 mil pés, o ajuste no 014. Agora sim, descendo para 4.0014. Voo 1228, após o ITAP, voo servidor 366, descida para 2500 pés, autorizado final do RNAV, reporte no servidor 366. Após o ITAP, vai chamar o 366, voo 1228. Voo 1972, completado o procedimento RNAV, chame a torre na frequência 18.95. 972, boa noite. Código 972, altímetro no 0, no 4, reporte Serra Vitor 372, com trem checado. 14, portará no 372, com trem checado. 972. Trabalho 972, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 10 nós, com 10 nós. Ele pouso no 0, 972. O 1228, complete final do procedimento da RINAV, chame torre 118, decimal 95. 1825, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, voo 1228. Já o som, Salvador? Segundo pneu, próxima ação, aguardando pista livre. 28. 172, é um som, Salvador? Solo 29, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, 219, 972. Alô, boa noite, 972. Gol 1972, boa noite. Autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, gol no 972. Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador 972. Saída 2228, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Agora com Recife chama 1288, alterna 260, para saída 2228. Bom trabalho. Bom voo. À direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, na posse prática, 2220. Boa noite, Portugal 024. Boa noite, Portugal 024. Stand by for your copy for Lima, Totato, Patango. I have flight level 390 already approved. Please stand by for your copy. Copy, stand by. Solo Salvador, no 228, boa noite, na Juliette. Bono 228, boa noite, autorizado Alfa e Juliette. Para o portão 10, portão 10, senhor. Alfa Juliette do 10, 1228 na Alfa, senhor. Portugal 024, are you ready to copy? Eu estou. Okay, Portugal 024, you're clear to Lima, Tata, Tango. Via Upper Zulu 44 until Mike Sierra Sierra. Then Upper November 866 until Magnu position. After Magnu, you clear according to flight plan route. Flight level 390. After takeoff runway 10. Left turn on Momo departure. Mike Oscar departure in the Dilip position. Delta India Lima Uniform Bravo transition. Squawk 5025, frequency of solid departure 120.8, Portugal 024. Portugal 024, clear to Lima Papa Papa Tango, by Upper Zulu 44 to Mossoró, then Upper November 866 to Magno, then the flight plan route, flight level 390, runway 10, after departure left turn, Momo departure, Kilo transition, squawk 5025, frequency 120.8, Portugal 024. Portugal 024, your read deck is correct. On stand 11, call me ready for push and start. Call me for push and start, Portugal 024. Airport to go 024. Go ahead, ma'am. Is there any chance you can give us the book of departure with the cabin transition? Well, I'm going to try, but I think that the Gebbet position is unused. I'm going to ask the approach control, but I'm pretty sure he's going to ask it to find Momo Dilib. Just a second. Okay, no problem. Thank you. Approach control 024, the approach control says he has to come up with that with his TC center, and as soon as he gets an answer, he's going to call me back, right? Okay, thank you. Particle 024 at top of their ground. Go ahead, sorry, particle 024. 024, I've just contacted the approach control and together with the safety center, they came up with a non-standard solution. They asked you to fly Puka departure and after Puka, Jammu position, and at Jammu, or close to Jammu, they're going to get you to a heading for the Gebbet position. But until now, it's just Puka, Jammu, then direct. Okay, thank you. That will be fine. Puka, Jammu, and then we'll send by for direct support to go 024. Roger, call me ready for pushing smarts 024. Call for pushing smarts, thank you.